sou batido e não quis nem me ver. Arrumou outro para tentar me esquecer. Todos os planos preferiu deixar pra trás.